porta, abra, deixa o sol entrar. Abra essa vida, amiga, abra essa vida, amiga. Abra que é verde clarear. Abra essa porta, abra, deixa o sol entrar. Show.